só paro se ela voltar. Meu, falando de amor, coladinho, coladinho. Eu já pedi pro locutor tocar esta canção que fala de amor. Ele tocou e ela não ouviu, só aumentou minha dor. Agora estou em um bar, embriagado de paixão, a cabeça rodando, com o coração na mão. Seu guarda não venha me pedir pra parar de tocar esta canção de amor. Estou há mais de um mês bebendo por ela. A minha vida não vale nada sem ela. Seu guarda, não venha me pedir pra parar essa canção de amor. Eu só paro se ela voltar. Estou aqui bebendo por ela, essa música é minha e dela. Eu só paro se ela me pedir pra parar de tocar essa canção de amor. Estou há mais de um mês bebendo por ela. A minha vida não vale nada sem ela. Seu guarda, não venha me pedir pra parar esta canção de amor. Eu só paro se ela voltar. Seu guarda, estou aqui bebendo por ela, essa música é minha e dela. Eu só paro se ela voltar. Seu guarda, não venha me pedir pra parar esta canção de amor. Eu só paro se ela voltar. Seu guarda, estou aqui bebendo por ela, essa música.